0, chegada Mari. Quem negar no 0, nulo. Aeronave da Avianca, sua retaguarda, está autorizado, puxa. Boa noite, 65, te considero. Está autorizado, puxa, reporte para o TAC. Gorro no 865, copiou, está autorizado o push e após o táxi. Firmo, gorro no 865. Guarde. 5-3-3-6-5, tá 3-2-9-0, uma palavra. Alfa Yankee Echo, aguarde para ingresso no Pátio 1. Alfa Yankee Echo 7. Autorizado, pode pro táxi. Autorizado, reportar. Salvador, bom dia, Chanel 629, pode estar anunciado. Olha, Chanel 629, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0. Lento variável com dois ganchos. Nível ainda decolar 1-0, Chanel 629. Já pode ser alinhado e pronto, pista no 7. Pronto, cópia. 5-5-3-6-2, desça para 4.000 pés, quem negar no 0, no 1. Afonso, nível de voo 190, via Upper-Whiskey, correção, via Whiskey 1, decola da pista 17, sai da Momo, cockpit após direto, Paulo Afonso, decola curva esquerda, código 5-1-1-3, o controle 1-9-35. Pessoas a bordo, acho que é MXA. Passou no 865, 183 a bordo, autonomia 3 horas e 50, alternando Campina. Lógica de MXA para acionamento e táxi some tour, frequência no 8.5. Voo no 865, autorizado táxi via Pátio 1, Índia Alfa. O ponto de espera chame a torre, frequência 1-8-9-5, ajuste 1-0-9. Autorizado táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, torre 118-95, voo no 865. Solo. R62 e na 1 decolou controle Salvador, bom dia, Xené 6291, cruza 2000 na sua escuta. Xené 6291, contato radar na decolagem, sou para nível 360, sai do Léo. 360, Léo, poderia voar, Leandro, presente? Autorizado, eu vou Xené 6291. Bom dia, Leandro, muito obrigado, 6291. 5362, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte final estabilizado. Copiou o Alfa aqui, aqui, após a passagem da nave da Golf. Positivo. Vamos 649, sem identificação, desça para nível 050, chegada a Golf, Senegal no 01. 9970, informação em curso é Juliette, avante para a Golf. Siga. 198, desce 195. Prossiga, Oscar de Mexico. Acionante em Parataxi. Bravo, que Luiz, queria colocar 4-1. Corredor forte, aguarde. A ponte livrar do campo. Confirme. 1357 pronto na audiência 3, após a aeronave da Golf, pode iniciar? Então, negativo, assim que o TRIB passar a sua retaguarda, aí sim, iniciei. No 03, o TAN 31, 35 no 7, depois o TRIB. Bom, o senhor tem uma previsão disso, por favor? Confirme. O senhor tem previsão, o senhor tá ouvindo bem, não? Agora sim, agora eu tô bem, eu tô ouvindo bem. O TRIB tá iniciando o táxi do pátio 3. Assim que ele passar aí na sua retaguarda, dentro aí de um minuto no máximo, a senhora inicia no portão 3. Senhora, obrigado. 5-5 no pátio da TRIB, tá ingressando no pátio. Pode ingressar, tá com seu ponto espera e lá chama a torre 1895, time 2011, tá o TRIB 5-5 no 4. Deck, acionamento no 11, gol 1963. 1963, portão 11 autorizado, puxa, acionar, chame táxi. Agora para o táxi, gol 1963. Tudo isso, mantém a proa forte por mais um minuto, após a proa do corredor forte, deixa me controle na 3, gente, por favor. Acione 5146. Velocidade, você tá mantendo? 2409. Gente, reduza 2-0. 2-0, 2-2-2-2. Chame pra puxa acionar. Gente, prossiga via corredores. O Bravo que não escreveu pés, eu me escuta. Passarelo 2229, desça para 3000 pés e que legal no 09. 3000 com 1-0-1-1-2-2-2-2, passarelo. Controle Oceania 6219? Prossiga. Possibilidade de coordenar a atriz para 6219, Teresa? Aguarde coordenação, vai ter saída 6219. Aguardando, 6219. Xané 6219, autorizado para o Adbridge. Mano Bridge, 6219, muito obrigado. 865, 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 5514 autorizado decolar, vento 1970 graus, 4 metros. Controle Salvador, eu vou no 865. Vou 865, do radar na decolagem, saio da árvore, você vai para o nível 360. 360, eu vou no 865. O gol 1093, está no gate 10, solicita um puxa acionamento. Para o táxi 135, 7169, 4 horas e 10, alterna de verão. 3597, confirme autonomia e alternativa. 4 horas e 10, alterna de verão. 3597, autorizado táxi até o ponto de perda da pista 10, baixa metrô em 198, decimal 95, ajuste na 0119. Até o ponto de perda 10, lá 2895. O gol 1963 está pronto para o táxi, com 3 horas e 50 de autonomia, alternativa é Campinas, 121 a bordo. Gol 1963, autorizado táxi. E a Pátio ONU, Índia, Alfa, até o ponto de perda da pista 10, Laxa Metua e frequência 1 no 8.95, ajuste na 01. Está autorizado o táxi de Pátio ONU, Índia e Alfa, ponto de perda da 10, 3.895, gol 1963. De Luno, chega centro Recife, 251, alterna 13395. Escreva alguma secundária? 13395. Agora Recife 251, alterna 3395, Oceanema 29, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, Trip 5514, bom dia. Trip 5362, complete aproximação, 31895. 1895, siga o Trip 5362. Trip 5514, contato radar na decolagem, sai da PUCA, se botar no nível 190. Sai da PUCA 90554. Boa noite, 65, autorizada a proa de Alessa. Tente proa de Alessa, boa noite, 65. Camarão, trip 5362, está avisado no ILS. Trip 5662, é posto quando baixado e travado. Vento 120 graus, 3 mais. Botarei baixado e travado. Tem que ser após a decolagem manter a proa até 2000. Quando então, com a hora esquerda, seguirá na saída, bom. A localizadora com a pista vista 22, 2 na passarela. Gente, reduzindo agora para 180, aguarde transferência de comunicação 2229. Vai seguir a Fotango 72, 6 milhas à sua frente. Alternativa, está mantendo 1709, 2229. Gente, continue a redução para a velocidade de aproximação 2229. Reduzindo para a velocidade de aproximação 2229. Autorizado pouso na 10, 35362. Estabilizado. 2000, chama a estabilidade antes de 64 mais. 35514, autorizado pela de Aracaju. Autorizado direto a Aracaju, 5514. Passarelo 2229, contrato de aproximação, torre 1895. 1895, agora com pouco, 2229. Confirmando, mantém a proa até 2000, após a esquerda na Momo, e mantém a escuta até livrar o campo. Sete. Ao cruzar 2000, esquerda, sai da Momo e estou na sua escuta, Alcalima X-Ray. 1093, solicita táxi, tá com autonomia 3 horas e 6, Altena Campinas com 1260 bordo. Para o ponto de espera da pista 10, via Pat 1, Índia Alfa, o ponto de espera chama a torre, frequência no 9.95, ajuste 1091. Verdade, via Pat, Índia Alfa, ponto de espera da 10, 11895, bom 1093. Oscar Lima X-Ray, dá presente, controle 1935, por favor. 1935, bom dia, X-Ray. Controle Salvador, Papa Tango, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, contato radar na decolagem, sua planilha 190, sai da Momo. Ciente para 190, sai da Momo, está livre da restrição? Ah, inferior, está livre da restrição. Poderia confirmar livre da restrição, Oscar Lima X-Ray? Afirmativo, está livre da restrição inferior. Ciente, livre da restrição X-Ray. Chamarem 1219-362. 1965, chame Centro Recife, 1260, alternando 288. 2268, vou no 865. Reporte para ingresso na Juliette. Autorizado o táxi de alta, vai. Estabilizado 649. Bom, 649, completa a aproximação, torre 1895. 1895, pode ir. Tá 35 no saque, decolar imediato, fica autorizado? Afirma. Maravilha, ali mantém 1590. Ali mantém 1590. Trip 5362, autorizado, ingresso na Juliette, segue para o Pátio 3, atento ao sinalizador. Autorizado, ingresso na Juliette, para o Pátio 3, atento ao sinalizador. 5362. Sideral 9970, após ingresso do ATR da Trip, está autorizado o push. Confirmo, 1219, fala 54, confirmando. Trip 5514, solicita nível final na 70. Sim, sobre mantém, aguardando coordenação, Trip 5514. Sobre mantém, 1970, aguardando confirmação, no 4. Operável que o Luiz confirma seu estimado de voo. Gente. 594, autorizado no visão 70. Autorizado, final na 705, segunda base. Companhia na curta, pousar, está autorizado em linha, manter. Após a pouso da aeronave na curta, autorizado em linha e manter voo 1963. Então, 3517, contato radar na decolagem, sai da árvore, você vai para o 360. Árvore para o 360, então 3517. Tráfego Salvador, 3153, informação do IF, posição 4, autorização Gavião. Zona 53, bom dia. Aguarde para a cota. Bom dia, para a cota. Zona 53. Zona 3217, correção. Zona 3517, autorizada a freio de Alefa. Alefa direto, 3517, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, voo 649. Voo 649, táxi via Alfa, reporte para ingresso a Juliette. Alfa, chama para ingresso a Juliette, 649. Ali mantém, pistão no zero. Ali mantém, pistão no zero, vamos 0 no 3. Rapsa 6570, informação corrente é Juliette, aguarde para a cota. Eficiente da Juliette, na sua escuta para a cota, o 6570. Federal 9970, com 4 horas de alteração, 22 a bordo. Federal 9970, confirme pessoas a bordo e alternativa? Com 4 horas de alteração, 22 a bordo. Federal 9970, cruzado táxi via Fat Uno, Índia Alfa, até o ponto de perda 1-0, lá chama a torre, 118-95, ajuste 1-0 no 2. 1-0 no 2, ponto de perda 195, adiantando aqui para ajudar o ATR. 9970. Bom dia. 9, após a passagem do Boeing 737, é autorizado o ingresso no Pat 3. Tá, é o 093. 093, autorizado decolar. Pista 10, vento 1-5, 0 graus, 5 metros. Autorizado decolar, pista 10, gol 1-0-93. 360, via Upsilon 1-0. FISMAP, direto pro Vito, direto para Barbacena, após conforme a rota. Decola da pista 1-0, saída da El, Leda Bridge, pós-decolagem curva direita, código 5154, frequência do controle 19.35. Autorizado para o TAM, decolou o trip de avião, 2660, via APRU 1-0. FISMAP, Lúbico, Barbacena, subir a rota do plano de voo. Decola da 1-0, saída da El, Leda Bridge, com curva direita. Transforme 5154 e o controle de 3153 na 4. 3153, já pode ir para o push. Motorata 3153. Próximo, Juliette, 1649. Juliette, 0990, autorizada a linha decolar, pista 1-0, vento 1-3-0, grau 5 nós. Autorizada a linha decolar, grau 9970. APSA 6570, próprio 4. Afirmativo, prossigo 6570 da APSA. APSA 6570, utilizado para Recife, nível de voo 350, via Upper, UISC 58, decola da pista 1-0, saída Puca, transição Caju, após decolagem curva esquerda, código 5163, controle 1199.35. APSA cargo 6570, utilizado Recife 350, 358. Negola pista 10, saída Puca Caju, com curva esquerda após. 5163, eu transponder 11935, o controle de site. Está correto, repórter, para o funcionamento push de APSA 6570. 6570, chamada. Papatango Oscar Lima Extension, centro Recife, 2545, alterna 13365. Sideral 9970, bom dia. Sideral 9970, contato radar na decolagem, saída Momo, sul 0340. Ciente com Momo, curvando à esquerda, 9970. Trip, correção, TAM 35 no 7, chame centro Recife, 1260, terno 288. Recife, 260, 288, TAM 35 no 7, grato. 093, pode apurar 13. O 093, mantém a saída. Aeronave dessa companhia, à frente, mesma rota. É. Autoriza direto Fox, Sideral 9970. Sideral 9970, autorizada pela de Momo, 9970. Pela de Momo. Gol 1963, confirmando para o gol 1963, autorizada por Rod Bridges. Rod Bridges está presente, gol 1963, obrigado. 1963, chame Centro Recife, 251, alterno 3395. 1251-3395, queira confirmar a secundária? 13395. 251-3395, bom dia. Salvador, dá pra carga 6570. Aliás, me chamou o sol. Confirme. Bom dia, senhor. Eu abro pra carga 6570. Na posição no 2, 23. Cidade de saneamento. Ah, você é 6570, autorizado em aposto pro táxi. Até táxi, 6570. Paulo Salvador, tá 3153, autorizado em aposto pro táxi. Gol no 093, chame Centro Recife, 251, alterna 13395. Bom dia. Gente, prossiga via corredores, reporte rotatório, que negar no 012. Federal 9970, chame Centro Recife, 1245, alterna 13365. 1245, 3325. 13365, secundário. para o táxi. Também entrou no 53, POP 123, 4 horas de autonomia ao Dana Campina. Tá, 3153, autorizado táxi via Índia, Alfa até o ponto espera da pista 1-0, Lachim Atua em 1-8-95, ajuste 1-0, 1-2. Aqui é via Índia, para o ponto espera da 1-0, 2-2-9-5, até 1-5. Passaria 2223, não tem escuta. Rádio 6570, autorizado do táxi via Pátio 1, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. Lá chama a torre, 1-8-95, ajuste 1-0, 1-2. Via Pátio 1, Índia Alfa, 1-8-95, meio. Não tem meio 11, né? 1-12. Bom dia, o Trip 2324, isso é informação Kilo. Trip 5384, mantém escuta 02 para a cópia. Passaria do 2223, está pronto para cópia? Passaria do 2223, autorizado para a vitória da conquista. Eles voam 1-8-0, de acordo da pista 1-0, com curva esquerda, correção curva direita, saída Aboa, Elefa, após Elefa direto Obidude, após com fã em plano, com o código transponder 5167, controle 1-9-35. Bom dia, Aliás, rapaz, a rolagem do TAM, autorizado alinhar e manter. Salvador, 1759. Salvador, 1759. Prossiga. 3 a... Configura aí o plano. Olha, por 35 agora. Confirma só a matrícula da aeronave. Papá Romeu, Golf, Uniforme e Fox. O consign, confirme. É um 759. Mano, 759. Pra Guarulhos, eu não tenho nenhum plano, eu tenho um plano de um Gol 1163 pra Guarulhos, confirma aí. Tá, negativo, vou checar com a coordenação aqui. Triple 5384, tá pronto, 4. Triple 5384, autorizado por Maceió, nível de voo 190, via Golf 677, sai da Puca, transição Caju, decola da pista 190, com curva esquerda, código 5173, controle 199, decimal 35, tá? Cotejamento correto, reporte pronto, posicionamento push, trip 5384. Falou, Salvador, Gol 9759. A gente pode sair com o voo 1163, eu acho que é o voo antigo. E realmente esse voo vai ser mudado, mas a partir de amanhã. Então a gente sai com o número antigo ainda, não tem problema. Tá, comando. Se o senhor tem aí um plano de voo, eu não posso mudar a matrícula assim não. O senhor cheque exatamente aí com a companhia, veja com o número certo, ok? Do voo. Então, eu tô me informando que é o seguinte, o voo realmente vai mudar para 1759, somente o número do voo. Porém, destino mesmo, o horário é o mesmo, a única coisa que se o senhor nos autorizar, a gente coordena junto com o centro, só sai com o número de voo alterado. Né, quanto a isso não tem problema, eu posso sair com o voo 1163. Sua navegação, qual é o plano de voo que você tem? Diga aí. Na minha navegação eu tenho um plano de voo decolando às 7h35 local, seria 10h35, via Upper Zulono 0, Bridge Upper Zulono 6 e seguindo conforme rota para Guarulhos. Mas o consign foi no 759 que você tem no seu planejamento, é isso? Na verdade chegou uma documentação para nós como 1759, porém conta uma observação aqui que 1759 é a partir de amanhã. Acredito que a informação que passaram para o plano de voo, eles tenham esquecido de fazer esse remarque lá para considerar o número antigo de voo. Abson 6570, contato radar na decolagem, estou para nível 350, direto ao Jamo. Direto ao Jamo, subindo ao 350, Abson cargo 6570. tô verificando aqui no meu sistema é o seguinte, eu tenho um plano de voo de um Gol no 759, Salvador Guarulhos, vencido para 9:10. Entendeu? O senhor, por gentileza, verifique, tenha certeza mesmo se realmente o seu voo é o 759 ou 1163. Porque se porventura tiver um segundo voo 1163, se eu te autorizar aí como 1163, na verdade, se eu for no 759, vai dar problema para mim, ok? Então verifique, tenha certeza com a companhia se o plano de voo para as 9:10 que tinha que ir vencido, se é o seu, se foi feito uma DLA, ou se realmente chegou no 759. É o 1163. Ok, vai verificar com a companhia. Mais uma coisa, eu já tenho certeza. Só tem um voo, dependente de qual for, mas eu vou verificar com eles e já lhe passo. Obrigado. Tá. Verifique, tu vem aqui no meu sistema, tem um plano de voo, mensagem de plano de voo, Gol 759, Salvador Guarulhos, para as 9:10. Ou seja, já vencido. E tem um plano do Gol 1163 para as 10:35. Eu não estou visualizando nenhuma mensagem de CHG. Porque não tem nenhuma mensagem de CHG aqui do Gol 759 para o Gol 1163. Tem o inverso. Tem o Gol 1163, que seria de Campina Grande para Salvador, chegando, veio com 1759. Ok. Obrigado. Eu vou verificar e já me conto já. Muito obrigado pelas informações aí. Porque eu não posso me responsabilizar por uma mudança aí de matrícula. De repente, se eu te autorizar e houver algum segundo plano, um plano de voo de 1163, vai ficar feio, né? Não, concordo plenamente com o senhor. Tem que fazer a coisa correta, mas eu vou verificar e já lhe passo. Um momentinho. APT 6570, Sumicé do Recife, 12545, alterna 13365. Guaraná 2545, alterna 13365, com Recife. O APT 6570, bom dia. Bom dia. Sol 3153, Sumicé do Recife, 251, alterna 13395. 251-1395, Centro Recife, Dantes, 253. Rio 981, completa a aproximação, chame torre 1, 1895. 1895, bom dia. Aí, Salvador, bom dia, Rio 981, no ILS. Bom dia, Rio, baixou e travou? Gente, vento 140 graus, 5 nós por autorizado, pista 10. Teve um pouso. 4 Luiz, que frequência livre, boa. Chilena 225, essa é a identificação, desça para 4 mil pés, que nós vamos 0 no 2, chegada Wolf. Salvador, igual 9759. Eu siga. Sim, entramos em contato com a empresa. São Paulo nos informou que realmente foi feita uma THG e que permanece número 19759, decolando às 10h35. É, ok, no meu sistema não chegou a THG, então como é 19759, mantém ainda. Não vai ser autorizado para Guarulhos no 163 não, apenas vai aguardar o 9759 para chegar no meu sistema e aí eu já coordeno o 9759. Não, sem problema, estamos no seu aguardo aí, obrigado. Prisado, contato, consegue ver a Alfa e a Ponte de Juliette. táxi, passarela 2223, estamos com 50 no PLD, 6 horas e 50, alterna Salvador. Táxi Passaredo, pátio 3, pátio principal, Indial, ponto de espera 18, 95, ajuste 1092, 2223, tem uma boa viagem. Autorizado, principal, pátio 2223. Chameu? Confirme. Controle ok? Sim. Tá bom. Ingresso Juliette, pátio 3, posição 06. Levado direto, ao chão 6225.